Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre Reino do Amanhã. Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu gostei da participação do Homem-Bomba. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E a arte, meus amigos, ela não envelhece. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. E ele bradou em voz alta, como o rugido de um leão. E quando bradou, sete trovões desferiram suas vozes. Shazam! Nerd Patriarca começando, voltando para mais um episódio. Dessa vez o tema do podcast é novamente história e quadrinho. Trouxemos dessa vez mais uma história do mestre Alex Ross. A gente já comentou dele uma vez no nosso primeiro podcast sobre... No segundo podcast sobre história e quadrinho. O primeiro foi Ao Cair das Sombras, lá no começo. O segundo a gente comentou sobre Marvels, uma história e quadrinho que ele assina a arte. E dessa vez a gente voltou por mais uma história dele. Uma história que eu diria que é um clássico já da DC. Com certeza. Com certeza. Muito bom, meu amigo. É bom que meu amigo já crava. Cara, não só um clássico da DC, um clássico da nona arte, principalmente um sinal de evolução gigante do próprio Alex Ross em relação ao que ele já tinha feito anteriormente. É verdade, é uma ideia que ele teve anteriormente a Marvel. A gente tá falando de Reino do Amanhã, ou Kingdom Come, como é o título original, uma história em quadrinho de 1996 lançada pela DC Comics. A arte é assinada pelo Alex Ross, como a gente já tava comentando. O roteiro é do Mark Waid, e é engraçado porque essa história de 96, ela saiu dois anos depois de Marvel, se não me engano, Marvel é de 94. Só que é uma história que o Alex Ross já tinha ideia há algum tempo, e logo depois que ele teve, eu imagino que o boom da carreira dele foi o Marvel, e ele foi com essa ideia do Reino do Amanhã pra DC Comics, né, que ele tinha muita vontade de fazer. Ele tem um apego muito grande aos personagens da DC Comics, foi o que ele cresceu lendo, e a gente vê isso muito bem na obra. E a DC Comics chamou o Mark Waid, que pra eles era um dos caras que mais manjava do universo total da DC Comics, desses personagens, pra escrever o roteiro dessa história, que ele tinha a ideia, tinha os personagens, tinha algumas coisas na cabeça. O Mark Waid foi com ele, que escreveu Reino do Amanhã, que é realmente um clássico, como a gente já comentou aqui no início do podcast. A história saiu em 1996, ela saiu de maio a agosto de 96, são quatro capítulos, quatro edições, quatro volumes, queira como você quer chamar. E aqui no Brasil, ela foi publicada pela editora Abril e pela Panini. A gente teve várias publicações, ela saiu em 97 pela primeira vez, em quatro volumes separados pela Abril. A Abril depois lançou uma edição encadernada em 98, aí depois a Panini lançou a sua primeira em 2004, e a gente tem uma edição definitiva encadernada que saiu em 2013 pela Panini, que aliás é a que eu tenho, né? Panini patrocina nós, que a gente vai falar mais uma vez, a edição encadernada que vocês lançaram. A gente já falou no Marvels, vai falar de novo. É, só comentando que essa primeira edição da Abril, ela tinha um erro de tradução, onde eu colocava um artigo no começo do título, e a série, por muito tempo, foi conhecida como O Reino do Amanhã, quanto na verdade não tem esse O no começo. Pequena adaptação brasileira, né? Jeitinho brasileiro de fazer um título. Pois é, não entendi o porquê, mano. Tá aí registrado pra história. Tá aí, a gente tem conhecimento. Mas já tiveram várias publicações, né? Então, muita gente tem muitos jeitos de você ler a história em quadrinhos, ter acesso a essa história, né? E assim como eu comentei no podcast do Marvels, o Reino do Amanhã também é uma ilustração que eu... As ilustrações da história Reino do Amanhã foram coisas que eu conheci, assim, no meu passado distante, através de revistas herói, revistas que saíam aqui e não tinha acesso à história, né? A gente não sabia o todo, né? E de que história fazer aquilo fazia parte, né? E depois, quando a gente vê dentro da história, dentro do roteiro, é muito mais magnífico a arte do Alex Ross. Uma coisa legal que o Anderson mesmo falou já, né? A gente percebe no Reino da Manhã, cara, a evolução no desenho do Alex Ross. Não na questão de, digamos assim, da beleza, assim, do desenho, mas a fluidez de contar uma história a partir daquelas obras de arte que ele faz, sabe? Pra mim, ele é bem distinto do Marvels nisso, sabe? É, as próprias ilustrações, elas conseguem contar escutar a história, e você pode fazer um teste de só observar e ignorar as falas. Consegue entender só pelo desenho. E a história tem todo esse ar de deuses, né, de humanos, dessa coisa de divindade heróica, bíblica. Só nos traços você já consegue captar isso. As cenas são muito assim, quando é um humano olhando, é muito olhando de baixo pra cima em relação ao herói, dando a ideia de um superior. E isso é um trabalho, isso foi uma evolução muito grande em relação ao que ele fez em Marvel. Não que Marvel tenha sido ruim, mas é que as pessoas evoluem conforme elas vão desenvolvendo seu trabalho, e isso eventualmente acontece com ele, mas é enorme essa evolução. Eu acho que também tem toda uma questão que, principalmente nessa edição encadernada que eu tenho aqui com o Everton da Panini, a última lançada, a gente tem muitos extras, né, entrevistas com o Mark Ruben, entrevistas com o Alex Ross, e tem muitos comentários sobre a obra, e o Alex Ross tinha a ideia dessa obra há muito tempo antes do Marvels, né? Talvez o conhecimento maior que ele tem desses personagens, e querendo ou não, é uma história bem autoral, né, bem autêntica, bem que ele tinha vontade de fazer, isso tudo contribui pra você sentir mais ele ali, né? E com certeza a evolução do traço é bem evidente. E eu tava até comentando com o Everton quando eu reli, que eu falei, caramba, Marvels é incrível, mas Reino do Amanhã tá acima, e você vê que as duas artes são magníficas, né? Mas aqui você consegue sentir a evolução, e é legal quando você consegue perceber isso, e é um espaço curto de tempo até, se você pensar. Então vamos começar com os comentários gerais. O que vocês acharam de Reino do Amanhã? Pode rasgar a seda a partir de agora. Bom, que nem eu falei, o Reino do Amanhã, ele é uma HQ que traz todo esse sentido mesmo que o Anderson falou, que é da admiração dos humanos aos super-heróis e também do medo que eles podem causar, sabe? Ele mostra uma faceta muito boa do Superman, cara, é uma história do Superman, eu entendo dessa forma, é mais uma história do Superman do que da Liga da Justiça, e aliado com o traço do Alex Ross, transmitindo ao mesmo tempo a divindade e a humanidade do Superman e dos outros heróis, cara, realmente torna uma obra muito especial. Em relação à história, a história trata basicamente do Superman, é o cara, o foco da narrativa, mas é traçando um paralelo bíblico muito entre a figura do Salvador, do Messias, a fim de evitar a destruição. A história começa justamente com isso, com o Espectro aparecendo para o pastor, sendo ele responsável por mostrar a visão do futuro apocalipse que pode acontecer. E qual que é o papel do Superman e do resto da Liga? É uma história que tem, por mais que as pessoas não gostem, visões religiosas diferentes, é uma história que ela tem um tom épico já, cara, porque ela trata justamente sobre o livro final da Bíblia, né, que a nossa tradução é o Apocalipse, na britânica, na qual se baseou, chama Revelation. Então isso conta muito sobre a história. Tem até uma questão que, a partir do momento que você tem um Superman na história, agora não lembro se foi o Mark Waid ou o Alex Ross falou, mas eu acho que foi o Alex Ross, que a partir do momento que eles colocam um Superman na história, mesmo pensando numa história da Liga da Justiça, como geral, como aparece nos personagens, a partir do Superman, quando o Superman entra, a história não tem outro caminho que não seja o Superman como o personagem principal, só porque ele está ali, entendeu? E a visão que eles deram por Superman, que é um herói que eu particularmente não gosto tanto, mas que aqui funciona de uma maneira brilhante. E mesmo que você não seja um conhecedor extremo do universo DC, é uma história que você vai gostar muito, e você vai entender a importância e o tamanho daqueles personagens dentro de toda a mitologia do universo. Mesmo porque aqui a gente tem a introdução de, nossa, não consigo nem contar quantos personagens foram criados só pra essa HQ. E aqui é mais um trabalho brilhante do Alex Ross, que trouxe personagens da infância dele. É muito engraçado isso, que ele trouxe personagens que ele tinha pensado quando ele era criança, e de alguma maneira ele encaixou nesse novo universo que ele criou pra essa história. É, ele fez uma série de utilizações de personagens esquecidos também. Por exemplo, ninguém lembra, pelo menos não nos anos 90 principalmente, ninguém lembrava quem era a primeira encarnação do Sandman. No caso, é o Wesley Dodds. Ali, em 96, quem tava no auge era o Sandman repaginado pelo Neil Gaiman, que usava o Morfeu, o conceito das entidades etéreas. Então, é uma grande homenagem a heróis que alguns esqueceram, alguns foram, pode dizer, sobrepujados pelos novos heróis ali na prateleira de prata. Então, é uma grande fonte de homenagem / referência. E essa história tem tudo a ver com o cenário da história em quadrinhos que tava se formando ali nos anos 90, né? Com aquela mudança das características do heroísmo, né, dos heróis, os heróis mais violentos, os heróis mais menos mocinhos, né, menos heróicos, e o que estava acontecendo muito nas histórias quadrinhos, e juntamente com uma explosão de comic shop para todo que é lado nos Estados Unidos, o pessoal levando, querendo mais consumir história quadrinhos, vendo que história quadrinhos valia, além de divertimento, valia dinheiro, né, muitos lançamentos de edição número 1, de um herói X, que as pessoas criaram muito naquele ano, a gente teve a Image Comics, né, que foi fundada, acho que nos anos 90, que também... 92, né? É, então, teve o boom do artista que lançava pela Image Comics, o personagem é dele, ele lançava pela editora, e o Reino do Amanhã, ele faz justamente, ele consegue colocar você inserido, né, no que estava acontecendo nas histórias e quadrinhos, juntamente com a história dele, né, é um paralelo que ele consegue colocar muito bem ali. É um paralelo e uma crítica, em certo momento da HQ, é dito que as pessoas passam a admirar aqueles que podem fazer o que elas querem, mas não conseguem. Isso foi uma cena das HQs ali, anos 90. Ótimo, Cavaleiro das Trevas, e aí no começo dos anos 90, como você falou, a criação da Image Comics, personagens do Rob Liefeld, como Deadpool, Cable. A série resgata alguns valores que estavam se perdendo ali, por exemplo, heróis não matam, heróis eles agem para um bem maior, não um benefício próprio, sabe? Isso foi impactante porque ela trouxe de volta esse tipo de conceito para as HQs, conceito de grandeza de herói, sem cair naquele lado infantil que tinha as HQs. É verdade, justamente, Rob Liefeld foi cara que criou a Image Comics, né? Ele e o Todd McFarlane criaram o Spawn. E o Rob Liefeld até hoje não sabe desenhar pés. Ele não sabe desenhar muita coisa, na verdade, né? É uma polêmica, é um cara polêmico que criou personagens, ilustrações bem esquecíveis, né? Mas era algo que vendia muito na época, né? Cara, vendia porque era o pessoal queria fugir dessa coisa de HQ é pra criança, vou fazer alguma coisa mais adulto. E na cabeça do Rob Liefeld, o que é fazer adulto? É explodir a cabeça dos outros. A gente vê isso hoje no cinema da DC com o Zack Snyder, que é uma criança com 50 anos que só quer saber de explosão, é tudo sombrio, é tudo cabro. Acha que isso é fazer filme de adulto, não entende a essência dos personagens. É, mas o Alex Ross e o Mark Waid entendem muito bem a essência desses personagens e eles trouxeram isso no Reino da Manhã. Vamos começar a falar um pouquinho da história, do enredo da HQ, tentar não dar tanto spoiler, né? Shazam! A história começa ali no primeiro capítulo com a introdução dos personagens. A gente falou que o Superman é o herói em foco ali, mas a gente tem, assim como em Marvels, que a gente tem um personagem, um protagonista que observa todos os acontecimentos, aqui também a gente tem o Norman McCoy, que é um pastor, né? Inspirado totalmente no pai do próprio Alex Ross. É, o pai dele, no caso. É, né? Se inspirado, é praticamente o pai dele, né? Não, praticamente não, é o pai dele. Ele fala isso lá nos extras, que é o nome do meio do pai dele. Ele mais o nome de um outro artista lá que ele gosta. Ah, é verdade. A única coisa que ele misturou foi o nome, né? E os cornos é o pai dele. E aqui, o rosto é o pai dele. Ele colocou todas as características, né? Físicas e de roupa. E o pai dele também é pastor. O Norman McCoy, no começo da história, ele acaba recebendo os poderes desse... Os poderes de profecia? Como é que eu posso dizer? É, os poderes de visão que tinham o primeiro Sandman, né? Exatamente, que você comentou no começo. E junto com ele, o guia dele pra esse plano etéreo e que ele consegue ver as coisas que estão acontecendo e todo aquele apocalipse desenhando, é o Spectre, o personagem que acompanha ele, né? Então, quando a gente tem a introdução do personagem, a gente começa a ter uma característica daquele mundo, do que tá acontecendo, desses novos heróis que tomaram o mundo de alguma forma, né? Os antigos heróis que a gente conhecia, os membros originais da Liga, eles estão fora. Quem tá no comando agora são esses novos heróis, que têm métodos mais violentos e mais diferenciados dos antigos, né, pra resolver a situação com os seus vilões. Eles são mais irresponsáveis. Totalmente, eles atiram primeiro pra depois ver as consequências, né. Isso, muitos desses heróis são a nova geração, né, são filhos, são netos dos heróis que sumiram, né. Sim, tem muito disso também, ele usa bastante dessas referências, né. E a partir dessa introdução desse mundo, a gente vai ter a introdução dos antigos personagens, o que tá acontecendo com ele e os eventos que podem fazer eles voltarem, né. Então a gente tem a Mulher Maravilha Maravilha indo atrás do Super-Homem, né? O Super-Homem, ele acabou ficando recluso lá na... Como ele chama? Fortaleza? É a Fortaleza da Solidão. Fortaleza da Solidão, que é aparentemente a fazenda dele, né? Que ele deixa com a cara da fazenda dele. Isso, ele consegue programar holograficamente. E a Mulher Maravilha vai de contra o Super-Homem ali no começo da história pra trazer ele de volta pelo que tava acontecendo, né? Porque no começo da história ele vai pra essa fortaleza justamente porque um herói dele, um pupilo dele, matou o Coringa. Alguém matou o Coringa. Aqui no Reino da Manhã alguém matou o Coringa, né? Magog. O Magog, exatamente. O personagem é o Magog. O Magog, ele é... O legal do Magog, só me atropelando, é que ele é uma crítica ao Cable, cara. Exatamente. Ele é igual, cara. A mesma coisa. Ele tem um olho meio estranho, braço metálico. É, o shape dele, a forma dele é igual ao do Cable. E foi totalmente intencional, né? Nos extras, o... É, eles afirmam. Eles afirmam que eles pensaram no Cable, personagem do Rob Liefeld, pra construir o Magog, né? O que tem tudo a ver com o que a gente comentou antes do cenário das HQs dos anos 90 e da história em si, né? Esse personagem, então, matou o Coringa, o Batman não entrou ainda nessa história. O Superman se sente culpado de alguma maneira por aquilo, ele não consegue lidar mais com aqueles heróis daquela nova geração e fica 10 anos, né? Nessa, e recluso, ele fica fora do cenário ali. Na verdade, o Super ficou hashtag chateado porque a população preferiu Magog a ele, porque rola lá um julgamento pra ver se o Magog era culpado. Foi inocentada, né? E a população inocentou. Aquela troca do velho pelo novo, sabe? Mais moderno, mais forte, prático, mais antenado com o que a população quer, e mostra muito como que era, o que aconteceu com o Superman. Ele virou aquela piada velha, aquele conceito datado que não funciona mais. Ele tava deslocado no mundo. O escoteiro mais velho do mundo, que eles falam, né? É, exatamente. E a partir de um evento em que super vilões acabam matando o Capitão Átomo. Não, é só um, é o Parasita. É o Parasita que abre o peito. Sim, é que eles estão num confronto ali com vários supervilões. Não, é o grupo do Magog. Eles falam que é um grupo de heróis que... É, o Superman até fala, pô, um grupo tão grande de heróis pra ganhar de um Parasita, sabe? Ah, é verdade. E o Capitão Átomo acaba morrendo, né, nessa situação. E causando uma devastação atômica lá no Kansas, eu acho, né? Isso, é o estado do Superman. E... morre 1 milhão de pessoas, e, enfim, é uma tragédia gigantesca. Por isso que a Mulher Maravilha vai até o Superman pra tentar resolver a situação, porque já tava num limite longe do aceitável. E esse primeiro capítulo, ele funciona assim, né? Essa introdução dos personagens, a Mulher Maravilha com o Super-Homem, contando tudo o que aconteceu, o que levou eles ali, aquela situação. Aí eles vão passar pelos personagens, pelos membros da Liga da Justiça original, o que que eles estão fazendo, como eles estão. A gente passa por Lanterna Verde, que aliás, Lanterna Verde é um dos que tem um visual que eu mais gostei, assim, de repaginado, de reimaginado pelo Alex Ross. Ah, aquela ideia dele ter se fundido com a lanterna e usar uma armadura esmeralda, ficar quieto lá em cima num castelo, esperando uma meta espacial com ele. Exatamente. A gente tem... Aí vai passando Lanterna Verde, a gente passa pelo Batman, obviamente a gente vai chegar no Batman, mas o Batman é o último, é mostrado, né? Primeiro é mostrado o Lanterna, é mostrado o Gavião Negro, é mostrado o Flash também se fundiu, né, a força de aceleração, então ele é praticamente uma entidade agora, que fica atravessando de plano em plano. É muito legal isso, ele não consegue ficar parado. Ele pode estar num determinado lugar, mas ele é desenhado de uma forma que passa a ideia de que ele tá se movimentando não no espaço 2D, que é 3D, que é espaço visível, ele tá se movimentando interplano, ou seja, você só vê o borrão, você nunca consegue definir um rosto. E a gente é apresentado ao Batman, né, o Batman se aposentou das funções de Batman, de fato, né, a gente percebe que ele é o mais desgastado ali pelo tempo, então ele tá com umas roupas que provavelmente mantém os movimentos dele melhores, que ele deve estar todo quebrado, todo atingido por tudo que ele fez, né? Ele usa um exoesqueleto, né? Exatamente, esse é o nome chique pra roupa de alta tecnologia, tá? É, que eu tava tentando dizer. Exoesqueleto. Muito mais bonito, aliás. A Barata tem exoesqueleto e não é roupa chique. Mas a do Batman é melhor que a da Barata. Exoesqueleto é só um esqueleto externo. O nosso é endoesqueleto, que é dentro. Só isso. Mas o do Batman deve ser um material foda. Ah, deve ser de alguma liga super mega resistente. O Batman agora, ele com uns androids, uns drones, algumas coisas assim, que fazem o serviço pra ele, né? Bat-robô, então. É, o Batman, apesar dele estar quebrado, ele conseguiu um grande sonho da vida dele, que era controlar Gotham City, né, acima dos vilões. A introdução dele nessa história, ele manda 3 ou 4 super robôs deter 2 meninos assaltantes. Cara, meu Deus, o que esse cara fez com essa cidade? Você não vê mais traço de vilão, você só vê pequenos furtos, pequenas coisas assim. O Batman tem tudo sob controle agora. Porque o mito Batman dominou Gotham City, de fato, né? É, e não só Gotham City, mas a ele mesmo, porque porque depois a gente descobre que ele agora é conhecido como Batman, não tem mais aquela coisa assim, ah, quem é o Batman? Existe o Batman, existe o Bruce Wayne, agora todo mundo se refere a ele como Batman, todo mundo sabe de onde vem o dinheiro dele, ele tem, isso acabou sendo meio que libertador pra ele, porque agora ele pode agir sem precisar colocar máscaras, de fato. O primeiro capítulo, basicamente, é essa apresentação desses personagens, né? E o Superman voltando, né? Ele percebe que ele tem que voltar pra tentar resolver a situação, ou então agir como o herói que todo mundo espera que ele seja e que ele foi, né? Shazam! Quando a gente passa pro segundo capítulo, o segundo capítulo vai tratar justamente dessa volta do Superman e da formação novamente da Liga da Justiça e a ação que eles vão ter com esses vilões, com os vilões e com esses heróis que não têm limites e são totalmente diferentes deles, né? Que são praticamente vilões, né? Aos olhos dele. E aqui a gente vai, depois da apresentação que a gente teve no primeiro capítulo dos personagens, aqui a gente vai ter os personagens começando a voltar e se unir e formar essa Liga de novo, né? Além dos que a gente comentou, o Flash, o Lanterna Verde, o Flash, o Lanterna Verde, o Gavião Negro, a gente tem a Poderosa, a gente tem o Robin Vermelho, que são os que aparecem mais assim, a não ser que eu esteja esquecendo alguém que realmente aparece bastante, eu não lembro agora, mas eu acho que são os que aparecem mais, né? São os principais ali, clássicos. O Robin Vermelho, ele entra como substituição ao Batman, porque afinal é o Dick Grayson que tá ali. Sim, é o Dick Grayson, é mais por isso, né? Eu achei legal eles terem usado o Dick Grayson, porque até nesse universo o Jason Todd tá morto, deixaram ele morto. O Batman não topa, né, voltar pra essa reunião. Então a gente tem o primeiro encontro do Superman com Batman ali novamente, num diálogo bem legal. Aliás, os diálogos entre Batman e Superman, classicamente, são dos melhores que tem em histórias e quadrinhos. E aqui em Reino do Amanhã também, eles são muito bons. Cada um com seu ponto de vista, né? É, sempre funcionou assim, em relação. São forças opostas, mas complementares. É clichê falar, mas os dois são lados de uma mesma moeda. A partir desse momento, a gente começa a ver como o Superman, ele começa a lidar com esses heróis e com esses vilões. É meio que, se você não concordar comigo pelo papo, vai concordar comigo pela força. E isso, não tanto pelo Superman, né? A Mulher Maravilha, ela é muito diferente aqui, né? E ela tá realmente ali plantando a questão da força, da luta, da guerra mesmo, e querendo mais resolver as coisas pela força, né? É, a gente vai vendo ao longo da história, tem uma parte que explica o que aconteceu, e ela se deixou levar mais pelo lado Amazona dela, pelo lado de resolver aquilo na porrada, né? Não usar de diplomacia. É, diplomacia não é com ela nessa história em quadrinhos. E acaba fugindo um pouquinho da personagem, mas a gente consegue entender o porquê que ela tá agindo dessa maneira, né? E também é um contraponto bem importante com o Superman, com os ideais dele de evitar o confronto e evitar perder vidas humanas ou meta-humanas a qualquer custo. É, porque pra ela é tipo assim, a gente tem que batalhar contra esses caras que não sabem o que estão fazendo, sabe? O Superman é muito aquela questão, não, a gente tem que orientar eles, tem que falar o que eles têm que fazer, educar eles, sabe? Aí é muita essa discussão entre eles na HQ é muito em volta disso, né? Em paralelo com o que tá acontecendo com o Superman, a gente tem que ter o vilão principal dele, o Lex Luthor, e ele tá aqui, né, nessa HQ. Ele tá com um grupo, né, que eles chamam de Frente de Libertação da Humanidade, é isso? Frente de Libertação da Humanidade, é isso mesmo. E é um grupo com intenções de que os humanos voltem a tomar as rédeas da sua humanidade, do mundo, né? Controlar de novo e se sobrepor sobre esses meta-humanos que tomaram o mundo de assalto, né? Que o mundo é deles, né? E o Lex Luthor tem esse ideal de pegar esses humanos, e humanos ricos, claro, né? Que podem mandar na humanidade e controlar ela de alguma forma. Logicamente, ele vai usar a desculpa de proteger a humanidade, mas proteger, ele não quer proteger nada. Quer proteger os ideais dele, o que tiver de dar vantagem pra ele, né? Ele conseguiu juntar uma turminha do barulho ali, né? É, e a gente começa a ter outros personagens, né, de releituras, de envelhecidos. A gente tem ali no... A gente tem o Charada, tem a Mulher Gato, que estão com ele ali. Tem o Cobra. Tem o Cobra, o herdeiro lá do Ra's al Ghul. É, que sabe quem é o herdeiro do Ra's al Ghul, né? Né? Ele é o filho do Batman. Sim. Daquela história clássica, o filho do demônio. Até são essas coisinhas pequenas que tornam o HQ ainda maior. Esses detalhes, né? A gente vai ter mais um personagem importante entrando nessa frente de libertação da humanidade, que é o Batman. O Bruce Wayne acaba entrando nessa frente de libertação da humanidade pra trabalhar junto com Lex Luthor. Obviamente a gente descobre depois por que ele tá fazendo isso, mas ele acaba se unindo e a partir da visão do Batman a gente começa a entender tudo que tá acontecendo ali naquela frente de libertação da humanidade, paralelo com o que tá acontecendo ali com o Superman. Um fato importante que ainda acontece nesse segundo episódio é a formação da Gulag, né? Que é aquela prisão. É a prisão que o Superman constrói no Kansas. Sim. Pra colocar o revolto. O legal é que esse Gulag, ele é feito pra relembrar lá o covil dos antigos vilões da DC. Ele é parecido com o covil que os vilões dos Super Amigos se reuniam no clássico lá. Isso, enquanto a sede da ONU é baseada na Sala da Justiça também dos Super Amigos. Exatamente. E a gente tem um personagem também, que é um clássico do membro Liga da Justiça, que é o Aquaman, que aparece aqui no momento em que a Mulher Maravilha e o Superman vão de encontro a ele com a intenção de construir essa super prisão, essa gulag em Atlântida, né? Gaguejei muito agora, né? O Aquaman manda o famoso caguei pra vocês. Cara, isso virou a marca do personagem. Ele sempre foi motivo de piada. Ah, qual é o seu poder? Qual é o poder do Aquaman? Ah, é falar com os peixes, é nadar, isso é coisa toda. Definiu muito quando ele diz assim, vocês lá em cima são centenas de campeões. Eu sou um só e eu tenho que cuidar de 70% da Terra. Essa frase é a melhor dele. Só faltou falar, fodam-se vocês, tá ligado? Isso foi do caralho. Os seus problemas realmente não são nada comparados ao meu. E outra, o Aquaman meio que tipo, vocês deixaram isso acontecer, vocês se viram agora, né? Nisso eu tenho que concordar com ele. Não vou ficar me preocupando. Shazam! Quando a gente parte pro capítulo 3, a gente vai ter... Primeiro, o Super-Homem, ele sempre tá atrás de tentar ser um... Tentar novas ideias pra que ele consiga lidar melhor com a situação, né? Com aquela prisão e com a reabilitação dos seus personagens. Tanto que ele conversa até com o Orion, né? Que é o filho do Darkseid, e vai até... Apocalipse, como é que é o nome da cidade? Apocalipse. Pra conversar com ele também, que é uma parte bem legal da história. Que o Superman acaba indo até lá pra pedir conselho, pra tentar entender uma situação e saber lidar de um personagem que ninguém esperava que ele fosse ter um diálogo, né? Aí quem vai atrás dele e fala assim, cara, esquece essa porra, vamos descer a porrada nos vagabundos, hein? Quem fez isso? Mulher Maravilha. Ela mesmo. Ela realmente não tá muito aí pro... Ela tá muito sangue nos olhos. Ela tá muito e ela não mudou nem... Tipo, desde o começo da história, ela só vai mudar esse pensamento dela pro final. Realmente, quando a situação se torna sem volta, né? É muito discrepante o raciocínio dela do Superman, né? E ela acaba tomando a frente ali das ações, porque o Super-Homem acaba tendo a força, tendo o líder que todo mundo espera que ele seja ali, a figura, só que ele não sabe muito bem como lidar com aquela volta e com o que ele tem que fazer. Só que uma coisa que é revelada ali no capítulo 2 pro 3, que é bem importante pra, principalmente da frente de libertação lá, com a parte do Lex Luthor e do Batman introduzido ali, é a presença do Capitão Marvel, né, que é o Shazam. Que aqui no reino, aqui em Reino do Amanhã, ele vai ter uma releitura bem parecida com o que vai ser no filme do Shazam, que vai sair agora, que é bem inspirado nesse Shazam, que é apresentado no Reino do Amanhã. E aqui ele tá sendo controlado, né, pelo Lex Luthor. Ele tá, na verdade, ele tá na forma lá, forma adulta dele, né? Com os poderes, só que com o pensamento do Billy, né? De criança. É o Billy Batson. É o próprio Billy Batson. Porque qual que era o conceito do Capitão Marvel? Quando ele ganhou os poderes, quando ele gritava a palavra mágica dele, Shazam, ele virava o que seria ele no futuro como adulto. Então, nesse ponto aqui, ele já é adulto. Então, ele tá como o Billy Batson, com aquela forma que a gente já tava acostumado a ver. Essa foi uma ideia, assim, muito... Ela é simples, mas ela funciona muito bem. Né? Principalmente com um personagem super poderoso, né? Que pode fazer frente depois ali num conflito. Cara, não só pode fazer frente, como... Falando como leitor. Quando ele aparece, você é tomado pela presença dele. Ele aparece pouco, mas a narrativa te pega de uma maneira que fala assim, ok, essa história agora, ou pelo menos essa parte, é sobre o Capitão Marvel. Superman acaba indo pra um segundo plano. Vai muito também pela arte, né? Porque aquele sorriso dele, sabe? É, até quando o desenho parece que ele tá mais brilhante, assim, né? Quando ele aparece. A cena de introdução dele... Putz, cara, falar da arte do Alex Ross é chovendo molhado. Eu acho assim, não importa o tamanho que você imprima as artes dele, nunca é tamanho suficiente pra detalhar o que tá. Deveria ser exposto em outdoor, assim, em banner, coisas enormes, pra ficar horas e horas apreciando cada quadrinho. Ele traz uma... Esse sorrisinho que o Everton comentou traz uma sensação de grandeza e de perigo iminente ali. Um perigo iminente se o super-homem, de alguma forma, ficar amedrontado com aquilo, por que você não vai ficar, né? Ainda mais um cara que tá descontrolado. Assim, descontrolado não porque tá louco, é porque ele não tem mais controle. Sim, ele não tem mais esse controle, né? Esse capítulo, ele serve muito pra como a gente tem esse conhecimento do Capitão Marvel e como a gente comentou de tudo que acontece e vai acontecer. Juntamente com isso, a gente tem uma rebelião ali na prisão, né? Porque a partir do momento que o Superman não sabe lidar muito bem com aquela situação e que a Mulher Maravilha quer resolver a situação de outra maneira, aquelas pessoas, os heróis, os meta-humanos que estão presos ali, os super-vilões, e nem sempre vilões, né? Nem todos vilões, obviamente. Pessoas que foram contra os ideais novos impostos pela volta da Liga, eles vão se rebelar de alguma maneira, né? Eles não vão ficar calados lá esperando a reabilitação ou então serem mudados. Eles querem continuar fazendo as coisas como eles fazem, né? E a gente vai ter uma rebelião ali naquela prisão e a partir daí a gente vai ter uma quebra justamente por tudo que foi construído na história até agora, né? Pela maneira que o Superman lida com aquilo e pela maneira que a Mulher Maravilha lida com aquilo. E a gente já imagina como a Mulher Maravilha vai querer lidar com aquela rebelião, né? O ponto de ruptura é quando o Capitão Cometa morre. Sim. É ali que começa todo o embrólio que vai com o final da HQ. Que o Capitão Cometa morre justamente nessa rebelião, né? E a partir dessa morte que a Mulher Maravilha não enxerga outra forma de conter e de acabar com essa rebelião e reabilitar esses personagens do que a guerra e do que a batalha, né? Superman ainda é relutante mesmo com esse fato. E ela não tá sozinha, né? Eu imagino que a maioria dos heróis que estão ali, eles estão a favor dela. Eles estão mais pro lado dela do que pelas titubeadas do Superman. É assim, enquanto o Superman, pelo menos o que eu consegui entender, enquanto o Superman se isolou pra tentar resolver seus próprios problemas, ela continuou envolvida no mundo. Então ela viu aquilo desandando com os próprios olhos. Ela perdeu muito, ela perdeu, deixou de ser embaixadora, ela perdeu o título da realeza que ela tinha, ela virou uma pária na própria sociedade dela. Então, assim, ela, de certa forma, perdeu muito mais do que o Super. Uma coisa legal que acontece, como a gente comentou lá no começo do Dorman McCoy, que é o personagem que tá observando tudo, que tem as profecias, que tem as visões desse mal que vai acontecer, esse mal iminente dessa guerra, dessa batalha, é essa rebelião. Mas no capítulo 3 a gente tem ele interagindo de fato ali com a Liga e com o Superman, né? Com aquelas pessoas que ele tá observando. Mesmo porque ele é trazido pelo Flash ali, né? Aquele personagem que tá nos entre os planos, né? É muito legal essa parte. Ele tá na Torre de Justiça lá, observando, e aí surge um balão de fala, ele, eu tô aqui, ninguém tá me vendo, ele, esqueci do Flash. Daqui a pouco só sai o Flash pegando ele e jogando ele no meio. É muito foda isso aí. E a arte traz você totalmente pra entender o que tá acontecendo ali, né? É. O Norman, ele tem outra passagem nesse capítulo também que eu acho muito legal, que é quando ele fala com o desafiador lá, que é uma releitura muito foda, velho, do personagem. Aquela caveira verde, com a roupa vermelha. É, que o desafiador até então consegue enxergá-lo, né? É, ele é um espectro, né? Um fantasma, né? E eu achei muito legal, hein? É um personagem também meio bem obscuro, né, cara? Que também coloca, né? É bem legal essa importância que ele dá pros que na história dão pra uns personagens que não são tão famosos, né? Eles deram muita importância aos clássicos também, né? Durante certa passagem, enquanto o Spectro explica o que são Batman e Superman, você vê ao fundo que o Alex, ele redesenhou as primeiras aparições desse personagem. Sim. Você consegue identificar a primeira Detetive Comics 27, onde apareceu o Batman, Comics número 1, já consegue isso ver com uma roupagem mais moderna. O primeiro plano que aparece o Superman, se eu não me engano, é igualzinho uma das primeiras aparições dele, né, na história quadrinha, segurando aquele caminhão lá, naquela mesma posição, né? É que nem como a gente comentou, né? Uma grande homenagem ao universo e caracterizada e feita por pessoas que entendem do que estão fazendo, né? Eles têm amor, de fato, por esses personagens e conhecem eles e não iam fazer qualquer coisa, né? É por isso que eu fico triste vendo a Warner. Ele não gosta da Warner, cara. Não, sem falar do Zack Snyder, vai. Pode falar, sem xingar o Zack Snyder. Cara, eu não gosto do que o Zack Snyder andou fazendo ultimamente. Esse é o problema. Calma, cara. Vai melhorar. Tenha fé. Fé? Eu não tenho, mas calma. Pô, tá de boa. Eles estão insistindo. Você tem que pensar o seguinte, que eles estão insistindo e eles vão acertar. Uma hora eles acertam. Acertaram com Mulher Maravilha, por que eles não podem acertar de novo? É uma boa. Se eu fosse ou conhecesse alguém influente na DC, eu ia falar, esquece esse negócio de Liga da Justiça, esquece esse negócio de fazer filmes conectados. A DC tem um universo tão vasto lá. E aparentemente eles esqueceram mesmo, né? Aparentemente eles esqueceram. Eles vão partir pra outra ideia de não fazer mais compartilhar. Amanhã sai a notícia. Adaptação, Reino do Amanhã, Zack Snyder na direção. Você ia ficar feliz, não ia? Eu ia fazer igual a Mulher Maravilha. Ia lá dar umas porradas ali. Era o jeito que você ia lidar com a situação, né? Sim. Chega de diplomacia, porra. Já passa o que ele fez, eu não quero mais, né? Não. No terceiro ato também tem uma parte muito importante que é o Batman dando um murro na cara do Billy Batson, né, cara? Que é ele desmascarando o Lex Luthor, né? E ele com o plano mirabolante dele, né, cara? Cara, é legal que é o Batman sendo o Batman detetive, né? Isso que é legal. Batman super mega tecnológico que resolve tudo espionando a vida dos outros. Mesmo porque nos anos 90 o Batman era o Azrael. Ah, aquele, da queda do morcego. É, esse mesmo, né? Aquele uniforme lindo, maravilhoso. É bom não lembrar disso, né? O Batman que matava? Esse mesmo, anos 90, muito bem. Mais uma vez. O Batman de 2017 também mata, com arma de fogo. Tá, nossa, meu, cara, que... E pergunta se você sangra. É homenagem aos anos 90, mas enfim. É, realmente, essa parte é muito importante. Mas sabe por que eu tava com ela na cabeça que acontecia no quarto ato, mas não, ela acontece pro terceiro mesmo, né? Não, é porque o terceiro ato termina com a aparição do Capitão Marvel. Exatamente, que vai com a rebelião acontece, né? O Batman dá o golpe de estado interno lá na na comissão do Luthor. Que é muito foda, aliás, né? Porque o Batman ali, eu esqueci de comentar, mas o Batman tá ali. Primeiro ele tá com os heróis humanos ali do lado dele, né? O Arqueiro Verde, a antiga Canário Negro, a nova Canário Negro. A Dina Lance, que é mulher do Oliver Queen. Os filhos e filhas, né? Netos, esses personagens. Cara, é muito legal quando o Batman dá um soco na cara do Billy Batson e o Oliver Queen. Esse tempo todo a gente tava com medo da porra do Billy Batson, tá ligado? Porque, tipo, eles não respeitam o Billy Batson, eles respeitam o Capitão Marvel. E ele manda atacar, né? E, bem, ele toma pra si a situação, realmente é um golpe de estado que você comentou aí. Cara, é muito legal, Alex. Como que você fez isso comigo? Aí o Batman, aprendi com você. Esse Batman é legal porque, assim, eu acho que ao tirar essa coisa do pessoal estar sempre mascarado, de roupa, de uniforme, a gente vê o Batman rindo, coisa que a gente não tem costume. Que é aquele risinho igual a Eva que falou aqui. Se o risinho do Capitão Marvel bota medo, o do Batman faz a gente ficar com aquela pulga atrás da orelha, porque esse filho da puta tá tramando alguma coisa. Ele não é de dar risada. Se ele tá rindo, é porque aí tem. E totalmente intencional. Algo que o Alex Ross também comenta nos esboços dele do Batman pra apresentar pra DC na ideia da HQ. Mesmo porque esse fato dos heróis mostrarem a cara, né, serem mais humanos, é algo bem, bem construído aqui na história e tem o peso, né, desses heróis se aproximarem da humanidade. Eles estão no começo ali surgindo de novo como os deuses, né, mas pro final eles vão se reatar com a humanidade, né? O final que a gente vai entrar agora no último capítulo. Shazam! Que é basicamente a batalha final, né? A gente pode entender ali, porque se a gente tem o Capitão Marvel ainda sobre efeito de lavagem cerebral, né, pelo Lex Luthor, indo pra batalha ali, indo pra aquela rebelião, o Super-Homem também vai pra lá, e a batalha já tá acontecendo, né? Já tá, a Mulher Maravilha lá já tá brigando com Deus e o mundo ali naquela situação, né? E ali, nessa batalha tem, o capítulo 3 termina com o Everton comentou, com o Capitão Marvel chegando lá, mas esse capítulo 4 ele tem cenas assim que eu fiquei 10, 20 minutos só olhando, assim. Acho que a primeira cena do capítulo, que é uma batalha, né, de duas páginas, que estão ali todos em cena, todos aqueles personagens gladiando, é realmente absurdo. Que é aquela capa clássica, né? Todo mundo batalhando, o Superman e o Capitão Marvel no chão, trocando socos. É pra poucos, né, fazer um negócio desse. Só um adendo. A capa, a arte da capa desse quarto capítulo é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Que é aquela arte do Superman envolto em fumaça vermelha. Sim. Cara, aquilo ali é sensacional, cara. Puta que pariu, aquela arte. A HQ inteira é maravilhosa, mas aquela arte... A gente pode nomear, né? Cada um tem a sua arte preferida, né? Porque tem pra escolher. Difícil escolher, na verdade, né? Mas tem muitas, talvez todas dentro da HQ você pode escolher como algo sublime, assim, muito bom, muito bonito. Então, nesse último capítulo a gente vai ter essa briga, né? Essa rebelião tentando ser contida, né? E a gente vai ter o confronto do Superman com o Capitão Marvel. Só que, ao mesmo tempo, a humanidade vê ali a chance, né? Humanidade barra ONU, de eliminar essa ameaça sobre-humana, né? De eliminar os meta-humanos de uma vez, né? Tipo, vamos tomar o domínio do mundo de volta, né? Pra ver como humano é filha da puta, né? E eles acabam fazendo isso, né? Eles enviam bombas, né? Umas bombas... Eles mandam uma bomba nuclear. Pra resolver a situação de vez, né? E essa cena, toda essa cena, ela lembra uma parte que mais cedo você vê um personagem que parece um morcego batalhando ali com outro personagem meio avermelhado, brilhante, essa porra, o Batman tá lutando com o Superman. E aí chega nessa parte, quando você vê, na verdade, é o Batman e a Mulher Maravilha descendo a porrada no outro. É, uma coisa, algo legal também, assim, muito, muito foda, aliás, que acontece é a chegada do Batman no seu uniforme novo, tecnológico, né, com seus aliados ali chegando na batalha também, né. Eu acho que todas as chegadas dos heróis, todas as partes que tem, primeiro quando chega a Liga e depois quando chega a turma do Batman, tão impactantes. A primeira é muito aquela coisa, estão chegando os deuses, os mocinhos, eles são os heróis, eles são o símbolo da bondade, do amor, da justiça, da esperança, todo aquele clichê. Eles chegam de dia. E aí quando chega o Batman, que ele chega com aquelas pessoas que são mais frias, que não têm ares divinos, são mais humanas, são cheias de falhas, eles chegam já com aquele cenário todo enegrecido. Isso é um aspecto bem legal da HQ. E o Batman, percebendo a Mulher Maravilha totalmente diferente, ele tira ela do sério nessa batalha. É muito boa essa parte, velho. O Batman é um filho da puta, cara. Ela fica muito brava com ele. E é justamente nessa hora que, quando os dois levam o Batman pra um outro lugar pra dar umas porradas nele, eles veem os caças chegando com as bombas. Né? E enquanto isso, né, o Super-Homem tá sofrendo contra o Capitão Marvel, né, por causa do golpe lá do Shazam, né, aquele relâmpago de magia. Que é o Superman, né. Por ser vulnerável à magia, né, cara, se fode muito. Cara, ele tá levando uma surra homérica. E dá pra você ver, tipo, o Superman ele sangrando pelo nariz, sangrando pela orelha, com o olho vermelho, sabe? O quanto aquilo atinge ele, né? É, porque é uma das poucas coisas as quais ele não conseguiu desenvolver uma resistência. Até Kryptonita já não faz mais efeito. Não faz mais tanto efeito, né? É, que ele ficou tanto tempo, eu acho que o Lex Luthor fala, ele ficou tanto tempo absorvendo o sol amarelo da Terra, que ele chegou num ponto, ele tá mega poderoso, mais do que ele já... O legal é que quando o Batman tá tendo essa discussão com a Mulher Maravilha, eles sobem aos céus e veem que os humanos estão ali prontos pra acabar com tudo de uma vez, muda totalmente o foco e a importância daquela batalha, né? Porque ali é uma questão deles pensarem o que eles vão fazer, né? O pensamento tem que ser rápido ali em salvar quem tá ali ou salvar os humanos, o que eles fazem, né? E cada um tem uma ideia, né? Um ideal ali que foi construindo durante toda a história. E eu acho bem legal como acontece, né? O Capitão, o Superman a todo momento ali na luta mesmo, tomando uma porrada, muita porrada, ele tá querendo que o Capitão Marvel volte assim, né? Volte ao normal. E ele acaba sendo o personagem central pra resolução do que acontece ali, né? Toda essa parte do Superman conversando com o Capitão Marvel, explicando qual que é o papel dele naquele cenário, são diálogos muito bem escritos, são diálogos assim que você lê e você se sente emocionado. E depois tudo que acontece, eu não vou falar porque eu não quero entregar, eu vou falar a melhor parte da HQ, sendo de uma HQ que já é ótima. Não quero entregar o final que é muito impactante e de certa forma até meio triste, né? Diante de tudo que aconteceu, né? O Superman tem uma parte importantíssima ali e justamente é uma parte onde ele não usa de força, ele usa do lado mais racional dele, ele usa do cérebro, ele usa do que ele aprendeu sendo criado por humano. Exatamente. E com certeza pra mim tem a ilustração mais impactante dessa HQ, nessa resolução aí. Eu só tenho um porém pra fazer, que toda cena, toda abertura de capítulo tem uma passagem bíblica, e na do capítulo 4, o 4 é dito com o rugido de um leão e etc, sete trovões, etc. Cara, o editor dessa revista perdeu uma chance de ouro fechar tudo bonitinho, porque durante essa parte o Capitão Marvel ele grita Shazam 9 vezes, sendo que as 3 últimas é na parte parte da bomba. Se ele tivesse gritado uma vez só, fecharia 7 gritos. Seria, teria sido assim o ciclo fechando certinho. É. Uma coisa de retardado que tem esses toques aí. Mas... É, eu acho que talvez ele seja muito. Ele estava muito ocupado no momento para pensar até nisso. Faltou um editor mais nerd pra isso. Faltou uma dosezinha de café pra ele ficar mais acordado nesse dia, né? É, porra. Mas então, como o Anderson comentou, né, da resolução da história, pra gente não deixar tudo tão jogado aqui, né? A gente tem uma resolução bacana. Eu gosto muito da resolução da história da história em quadrinho, assim como ela foi construída todo o tempo. E a gente tem mais uma vez o Norman interagindo com o Superman pelos motivos dessa resolução. E o Norman finalmente chega no momento de julgar, né? O que tá acontecendo ali, né? Porque toda a história de quadrinho ele vai sendo vai conversando com o Spectre vai falando, nossa, chega uma hora que você vai ter que fazer a decisão, você vai ter que julgar esses acontecimentos, você vai ter que decidir quem vai pagar pelos pecados, se são os super-humanos, se é a humanidade em si. Ele vai jogando tudo nas mãos dele, né? E o Norman não imagina só se tá numa situação que nem a dele, né? Deve ser bem complicado. O Alex Ross não deu uma tranquilidade nem pro pai dele, imagina. Essa parte do Norman, ela é muito importante, porque o Superman, ele toma uma decisão que não é das mais fáceis, né? Ainda mais sendo o super poderoso do jeito que ele é. Que é justamente ele ter que abrir mão disso. Ter que abrir mão do poder de decisão. E depois da resolução da história, a gente tem, obviamente, como uma boa história em quadrinho clássica e de mocinhos... Que voltam a reinar, assim, vamos dizer. A gente tem a proximidade desses heróis de novo com a humanidade, né? Então a gente tem um final basicamente feliz. E a gente tem esses heróis clássicos voltando a seu estado mais humano. Uma coisa bem, bem característica disso é que a Mulher Maravilha, ela todo tempo na história quadrinho, ela chama o Superman de Kal, né? É, ela chama ele de Clark uma vez e ele fala, claro que não. No começo, primeira vez, depois só Kal. Exatamente. É, ela só vai chamar ele de Clark novamente no final, né? Que ele aceita de novo ser o Clark, né? Que praticamente que é mais ou menos a proximidade dele com a humanidade de novo, né? Ele se tornar humano de novo, mais humano. Que ele vai ter o óculos também, que é um símbolo do Clark, né? Cara, e é uma cena tão simples, mas de um significado tão importante, que você para pra admirar aquela cena. Só aquele pedacinho. É engraçado, né? Como uma história tão grandiosa, de heróis tão grandiosos, ela se constrói muito em detalhes, em cenas simples. Que nem a gente tá comentando agora dessa cena da Mulher Maravilha entregando um óculos pro Superman. Shazam! A gente tem mais um capítulo. Esse capítulo final, ele que vai mostrar depois dos acontecimentos, né? Ele não tem em todas as edições. Se eu não me engano, ele só saiu... Lá fora ele faz parte da edição original, mas como um epílogo. Aqui a primeira versão chegou sem. Ah, então. Eu li em algum lugar que ele não saiu na primeira vez aqui pro Brasil. Ele só foi sair depois de uma edição encadernada, né? Isso, naquele encadernado de 98 saiu. E é bem legal esse epílogo, né? É bem simples. É uma conversa ali dos personagens... Vamos dizer que os personagens principais da DC. É, a tríade, né? O Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. É uma conversa nos três num restaurante temático ali de super-heróis. Antes esse que tinha aparecido desde o começo, né? É o Krypton Planet, né? O nome. Exatamente. Cara, aí é muito legal essa parte, porque é uma conversa simples, tem três personagens ali interagindo. De novo, a gente vê o Batman dando um risinho, quer dizer que ele ia aprontar alguma. E a revelação do final, cara, que é a mais legal. Aí a gente olha e pensa, esse Batman, cara, ele não dá ponto sem. E é um final construído, assim, você entende todo o final desse quadrinho, você entende o epílogo. E o próprio Alex Ross, em entrevista, ele falou que o final é passível de continuação. Obviamente eles poderiam fazer uma continuação e continuar contando aquela história, que com certeza deve ser muito interessante. É, cara, tanto é que posteriormente ele fez artes contando como que seria o futuro daquele universo. Como eu falei mais cedo, essa história ela é tão importante porque com a crise nas Infinitas Terras, a DC meio que fez um reboot pra acabar com aquela bagunça de multiverso, de Superman, de não sei, da Era de Prata, da Era de Ouro, Terra 5, Terra 2, é pra unificar todo mundo. Mas essa HQ ela é tão importante que depois, agora, recentemente, com a Crise Infinita, os 32, ela assumiu o papel de Terra 22, que começou de novo esse negócio de multi... A gente tem a Terra 1, que é a Terra principal, onde tá Superman, o Batman. Sim. No cinema. E o Reino do Amanhã se passa na Terra 22. E nessa Terra 22 tem mais história pra contar. O Sim. próprio Alex fez artes posteriores depois, e algumas contam umas coisas bem legais, outras nem tanto, mas a arte é sensacional. Caramba, eu fiquei impressionado com essas artes aqui da que você mandou aqui, 10 anos depois, depois 20 anos depois. Nossa, essa de 20 anos é triste, né, cara? Com o funeral do Batman. Você é louco. Você vê ali em primeiro plano a Selina Kyle chorando, aí o Super ali, outros heróis ao fim. 200 e 500 anos depois, o Superman tá lá ainda. As duas últimas mostram ele ter uma Liga da Justiça só com os descendentes do Superman. É, ele cria uma liga só com os descendentes? É, netos, bisnetos. E aí na imagem, aí você vê um velhinho de cabeça branca na parte de baixo. Quando você abrir a última, é ele que tá olhando pra cima. Ele lançou isso há muito tempo? É, não muito tempo depois, mas foi depois. Ele lançou por conta própria mesmo. E eu achei bem interessante isso quando eu tava lendo a própria entrevista dele, da possível continuação e da ideia de continuação. Não vai ter continuação, né? Com certeza, eu acho muito difícil acontecer. Mesmo porque o Alex Ross, hoje em dia, ele fica mais concentrado em ilustrações e artbooks, ele dificilmente faz histórias fechadas. Faz tempo que ele não faz uma história fechada. Faz muito tempo, cara. E até naquele período da DC ele trabalhou muito, porque você teve Reino da Manhã, Liga da Justiça, Liberdade e Justiça, Origens Secretas, Batman Guerra ao Crime, aí teve a Mulher Maravilha, teve Superman Paz na Terra, depois ele fez, criou Astro City. Quer dizer, o cara ali nos anos 90, eu acho que ele não tinha tempo nem pra respirar. Fora o que ele fez pra Marvel, né? Universo X. Fora as outras coisas que ele fez pra Marvel. Ele fez bastante coisa, né? Não sei se ele cansou, mas, pô, todo mundo queria ver uma nova história dele, né? Mas, enfim, ele deve estar ganhando muitos dinheiros ali, só fazendo, precisa muito fazer. Acho que ele não tá fazendo, é porque ele não tá precisando de dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que ele vende, assim, com um valor razoável uma ilustração dele. É, eu acho que boleto não é problema mais pra ele. Pra ele tá bom, né? Se a gente tá comprando até hoje o Reino da Manhã. É, eu particularmente não li todas as obras que ele desenhou, mas muita gente comenta que Reino da Manhã realmente é a obra prima dele. Eu diria que sim, não só na parte de artística como o argumento que ele teve, a ideia, né, que ele acreditava como coautor. Mas ele tem coisas muito, se não tão tão boas quanto, mas chegam ali pertinho, cara. Do Mark Waid como roteirista, eu tenho certeza que é a obra-prima dele. A história que ele ficou mais conhecido e que realmente tem as melhores críticas dele como roteirista, né? Eu também acredito que sim. Mas é porque depois o Alex Ross foi trabalhar com, eu esqueci o nome do cara, Paul Dini. Depois ele foi trabalhar com o Paul Dini, fazendo as outras graphic novels da DC. Acho que o Mark Waid ficou meio de lado ali. Uma pena, né? Uma pena, mas não vamos pensar no negativo. Quem sabe eles falam, que nem o Cebolinha. Quem sabe eles farão uma nova história quadrinhos, a gente nunca sabe, né? Esperança é a última que morre, a gente pode torcer que os caras estão bem, estão vivos, estão saudáveis, então eles podem fazer, assim, uma continuação ou então alguma coisa parecida, uma nova história, que com certeza vai sair muito boa. É a última que morre, dependendo dos envolvidos. Se for o Zack Snyder, ela já nesse morre. Cara, ele não vai voltar, Anderson. Tira esse ódio do seu coração, ele não vai voltar, tá? Ele vai pra Marvel agora. Credo, socorro. A Marvel nunca faria isso. Tá louco. Ó, pensa que o James Gunn vai pra DC. Quem sabe alguma coisa boa pode ser. Será? Eu acho pouco provável. Tá com o filmezinho queimado, eu acho pouco provável. É, enfim. Ele faria um bom Esquadrão Suicida. Ele faria coisas boas na DC, personagens bons pra ele mexer ali. Personagens bem legais, vai. Mas enfim, eu acho que a gente conversou bem sobre a história quadrinho, passou capítulo por capítulo, contamos. Assim, uma coisa que nem a gente tinha comentado no Marvels, que aqui no Reino da Manhã tem em dobro, são referências e coisas do universo da DC pra quem conhece, pra quem gosta. Tem. Cara, os extras são muito loucos, cara. Você acha os extras muito bons? Dá uma procurada na internet pela revista Wizard, que saia pela editora Globo. É, tem um número dedicado só pra mostrar os easter eggs e onde você pode conhecer que estão contidos em Reino do Amanhã. Você acha aí no Mercado Livre pra vender? E tem de colecionador. Tipo, tem aquela imagem clássica que são os conjuntos, né? A Liga da Justiça, o grupo do Batman lá. Isso, pô. São 105 personagens. É coisa pra cacete. E queira ou não, cada um apareceu um pouquinho, velho. Todo mundo tem a sua parcela de importância. E você tava falando de referência, eu acho legal a referência também à cultura pop em geral, em especial a música que o Alex Ross coloca, que é notoriamente um fã do Queen. E essas ilustrações que você tá falando, ele se baseou na capa do Queen 2 pra fazer, que é o mesmo ângulo, a mesma iluminação dos personagens, a mesma distribuição. Sim, verdade. Ele até usa menos referências a porque no em Marvels, como a gente comentou no podcast, tem muita referência a várias bandas, né? Tem, realmente ele usou descaradamente a cara de alguns artistas ali. Aquele faz também, né? Também, ele usa uma cena do, uma arte do News of the World lá da ONU. É verdade. É a mesma cena. Ele tem quatro personagens do baseado nos Beatles, né? Também, cara. Também, então assim, ele usa muita coisa de fora daquele mundo. Como o Everton comentou no, na cena clássica ali dos 105 personagens, o engraçado é que nesses extras, engraçado não, né? O processo criativo do cara, pra quem tem interesse, vale muito a pena ver, principalmente umas obras-primas assim como Reino do Amanhã, a ideia por trás de cada personagem, né? Não é nada jogado, é tudo pensado, cada personagem tem seu background, tem a sua origem, da onde ele vem, de quem ele é filho, qual o seu poder, e isso não é pra qualquer artista, nem todos os artistas têm essa preocupação, né? Nem todos os criadores têm essa preocupação ali. Isso que vem muito do histórico do fã, né? Da vontade de fazer, né? Eu acho que dava pra criar um podcast só de asterisco, só de referências e essas coisas. Ali próprio na lanchonete que a gente comentou, do que aparece no começo e no final da HQ, as paredes dela são lotadas de referências em história e quadrinhos da própria DC. É tudo ali, né? Tudo, né? A miniaturização do universo DC, você tem copo, caneca com o desenho da lanterna do Lanterna Verde, copo do Flash, a vestimenta dos atendentes. Dos atendentes. E muito legal quando o Clark entra e ele se depara com o Superman de mullet, que era o Superman desenhado ali nos anos 90. Exatamente, fala, que é bizarro. Eu não tô gostando. Aí ele fala, isso aqui é meio estranho. É verdade. E o próprio Mark Waid falou que se existisse uma lanchonete daquela ali, ele simplesmente ia comer lá todo dia, né? Porque ali é a idealização de um cara que é muito fã, né? É, cara. É muito bom essas coisinhas, sabe? Pra quem, assim, você pode acompanhar a história, mas pra quem conhece, é uma coisa a mais. Ah, com certeza. É a mesma, que nem eu comentei no podcast do Marvel, também funciona bastante aqui, que é a questão do, é uma excelência em história e quadrinho, em graphic novel, e como você queira chamar, em obra de arte. Você vai se entreter com a história, você vai gostar do desenho, dificilmente que não vai gostar. E pra quem é fã e acompanha esses personagens da DC, assim como os autores acompanharam por muito tempo na sua juventude, enquanto escreveu a história e acompanha até hoje, é um diferencial muito maior e muito difícil uma pessoa não gostar. Acho que é isso, né, galera? Eu acredito que a gente já falou muito. Falamos bastante. Agora, se você não leu O Reino do Amanhã, espero que o nosso podcast tenha ajudado você a ter essa vontade de ler. E se você não teve essa vontade de ler, leia do mesmo jeito, porque vale a pena. É muito melhor do que a gente falou aqui, pode ter certeza. É daquele tipo de obra que ela transcende o próprio universo que já tá contido. Ela não é só pra quem é fã de quadrinhos, ela é pra quem é fã de boa leitura, de obra de arte, que gosta de uma boa história. Com certeza. Se você já leu O Reino do Amanhã, quer comentar com a gente seu quadro preferido, momento preferido da história, se você quer indicar uma história em quadrinhos pra gente comentar aqui num possível futuro podcast, quem sabe, manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca, acesse o site www.nerdpatriarca.com.br, lá você tem notícias de série, games, filmes, anime, mangá, tem todos os nossos podcasts, todo domingo tem podcast novo, você pode escutar pelo site, você pode assinar seus agregadores de podcast, a gente tá em todos os agregadores aí, até no Google Podcast, que acabou de sair, a gente já tá lá, e é isso aí, domingo tem cast novo, certo? Certo. É isso aí, valeu. Falou. Falou. Shazam!